tudo liberado no Pérola Som. Um red pra novinha, só dozinho da galera. Lady Som considerado e o Jefferson Pérola. A noite já é nossa com o DJ Fabiano. Vem pra nossa vibe que eu tô te esperando. Bota o copo pro alto, vamos beber. Vem curtir Pérola Som e vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro alto, vamos beber. Vem curtir Pérola Som e vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. O garoto das produções. Você está curtindo o CD Melodix com DJ Gilvan, o garotinho do Melody. Esse garoto é sensacional, moleque. Bota o copo pro alto, vamos beber. Vem curtir Pérola Som e vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro alto, vamos beber. Vem curtir Pérola Som e vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. A festa tá bombando, Pérola Som tá tocando. Galera animada, o whisky aqui tá rolando. Quem tá chapado, aê, então levanta a mão. Vem que tá tudo liberado no Pérola Som. Um red pra novinha, só dozinho da galera. Lady Som considerado e o Jefferson Pérola. A noite já é nossa com o DJ Fabiano. Vem pra nossa vibe que eu tô te esperando. Bota o copo pro alto, vamos beber. Garoto do Melody. Eu tô animada, vamos curtir. O som que contagia no estado do Amapá. Meu pássaro de fogo vai detonar. O pássaro de fogo é quem vai tocar. Eu quero animar, eu quero dançar. O J.R. quem vai tocar. Eu quero animar, eu quero dançar. O J.R. quem vai tocar. Meu pássaro de fogo vai detonar. O pássaro de fogo é quem vai tocar. J.R. Meu pássaro de fogo vai detonar. O pássaro de fogo é quem vai tocar. Dinho absoluto, Dinho absoluto, fazendo você dançar. Gabriel, o DJ das produções e Acesse www.portalmelodix.com.br. Eu tô animada, vamos curtir. O som que contagia no estado do Amapá. Meu pássaro de fogo vai detonar. O pássaro de fogo é quem vai tocar. J.R. e J.R. Um, dois, três. Eu quero animar, eu quero dançar. J.R. quem vai tocar. Eu quero animar, eu quero dançar. J.R. quem vai tocar. Meu pássaro de fogo. E se acalmou, tudo acalmou. Solidão foi o que entrou. Eu te dei como te dei. Minha vida dediquei. CD Melodies é sucesso no Brasil e já caiu no gosto da galera. E eu não quero ouvir dizer que vai. E se você se for, eu vou atrás. Eu sonhei com você, já tentei te esquecer, mas não adiantou. E por favor, permita-me falar, dá-me uma chance. Banda Swing Batidão. Banda Swing Batidão. Atrás, eu sonhei com você, já tentei te esquecer, mas não adiantou. E por favor, permita-me falar, dá-me uma chance para eu me explicar. Estou sentindo, consigo dormir, fique, por favor. E se acabou, tudo acabou, solidão foi o que estou. Eu te dei como te dei, minha vida dediquei. Estou para show 094 9116 6360. Ontem te falei que você é tudo que eu mais quero, e o meu coração só tem lugar pra você. Só você. Mistura louca de desejo, me fico toda vez que eu te vejo. Eu sei, sem você não tem rima a minha canção. Você inspira os meus sonhos, eu vi sua solidão. Toda vez que ouço sua voz, sinto o gosto do seu beijo. Vem você, seu mundo, vem com tudo, vem matar o meu desejo. Quero mergulhar e navega. Quero te dizer, sem medo de amar, eu quero você. Quero mergulhar no azul desse olhar e navega. Quero te dizer, sem medo de amar, eu quero você pra mim. Só tem lugar pra você. Só você. Só você. Essa mistura louca de desejo, eu fico toda vez que eu te vejo. Eu sei, sem você não tem rima a minha canção. Você inspira os meus sonhos, eu venço a solidão. Toda vez que ouço sua voz, sinto o gosto do seu beijo. Quero ser seu mundo, vim por tudo, vim matar o meu desejo. Quero mergulhar no azul desse olhar, poder navegar. Quero te dizer, sem medo de... Eu vou pra evolução, é o falo do Marajó. Com os DJs calmos que mandam ver, Rafael, Josias e Darlan. Foi no show do Animal, onde o nosso amor valeu. E pra sempre vou te amar, faz o chifrinho do amor. Sei, não vou mais conseguir te esquecer. O nosso amor começou e não teve um fim. Mas não é fácil, eu não vou perder mais uma chance de encontrar você. Vou colocar o meu chapéu de couro, tirar o lance de te amar. Eu vou pra evolução, é o falo do Marajó. Os brilhantes calmos que mandam ver, Rafael, Josias e Darlan. Foi no show do Animal,

CD Melodies. CD Melodies. Com DJ Giba. Criatividade e inovação. Olhando o mar, eu lembro de você. Jeito carinhoso, sorriso que encanta e me faz viajar. Eu te quero pra sempre. Tô vendo você, meu coração bate mais forte. Meu grande amor, tenho coragem de roubar estrelas, de ir até o infinito por teu amor. Meus pés estavam pulando calçadas, pulando as divisões das calçadas. Dois pés sozinhos e uma estrada, dois pés chutando latas. Aí eles tropeçaram em você. Sapato, você me beijou e eu voltei pro espaço com poeira da lua no sapato. Ai, me diz, manda, manda, Vince Melody. Meus pés estavam pulando calçadas, pulando as divisões das calçadas. Dois pés sozinhos e uma estrada, dois pés chutando latas. Aí eles tropeçaram em você. Sapato, você me beijou e eu voltei pro espaço com poeira da lua no sapato. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, bate forte meu coração. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, louco por te badalar som. Vamos deixar a paz. Já caiu no gosto da galera. A evolução chegou e não tem pra ninguém. É o novo búfalo expandindo mais além. É no Pará, é no Brasil, ele arrasta o povão. Vamos, galera, bater na palma da mão. Tocando o berrante, trazendo nossa alegria. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, bate forte meu coração. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, louco por te batalhazou. Búfalo do Marajó, agora a evolução. Banda Charada. O segredo foi descoberto. Mais além é no Pará, é no Brasil. Ele arrasta o povão. Vamos, galera, bater na palma da mão. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, bate forte meu coração. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Essa é mais uma produção do Garoto do Melody. A gasolina tá demais, tá parecendo que é ouro. Aumentou mês passado e agora aumentou de novo. Eu vou ter que botar algo pra o meu tanque encher. Se eu botar gasolina, não sobra nem pra comer. Pois quando chegou no posto, eu digo logo a menina: ei, gatinho, hoje eu não quero gasolina. Eu disse: bota o cu aqui, bota o cu aqui, bota o cu aqui pra o meu ponteiro subir. Bota o cu aqui, bota o cu aqui, bota o cu aqui pra o meu ponteiro subir. Bota o cu aqui, bota o cu aqui, bota o cu aqui pra o meu ponteiro subir. Eu disse: bota o cu aqui, bota o cu aqui, bota o cu aqui pra o meu ponteiro subir. Ei, eu falei algo, viu? Tá pensando que eu tô com maldade. O Garoto do Melody. A gasolina tá demais, tá parecendo que é ouro. Aumentou mês passado, agora aumentou. E eu vou ter que botar algo pra o meu tanque encher. Se eu botar gasolina, não sobra nem pra comer. Chego lá no poço, eu digo logo a menina: ei, gatinho, hoje eu não quero gasolina. Eu disse: bota o cu aqui, bota o cu aqui, bota o cu aqui pra o meu poder subir. Eu disse: bota o cu aqui, bota o cu aqui, bota o cu aqui pra o meu poder. Baixa aqui, ó. Bota o cu aqui. Falei: bota o cu, bota o cu aqui. Porque a gasolina tá demais assim, ó. Bota o cu aqui, bota o cu aqui. Ela só quer curtir, ela só quer zoar. Ao som do Mega Show, dança, dança. Se o papo for balada, chega junto você. Esse é o Mega Show 3D. Ela só quer curtir, ela só quer zoar. Ao som do Mega Show, dança, dança. Se o papo for balada, chega junto você. Esse é o Mega Show 3D. Garoto das Produções. Aqui é o CD Melody X Volume 6. Ela vem até no chão, ela vem dançar pra mim. Ela fica me olhando, vem dançando gostosinho. Ao som do Mega Show, o som do Brasil. Melhor tecnologia igual você nunca viu. Ele é do Maranhão, ele bota na pressão. Agita a galera que não tem meu irmão. Loucura e muita onda, você nunca viu. Deixa a gelada rodar, ele é o melhor do Brasil. Ela só quer curtir, ela só quer zoar. Ao som do Mega Show, dança, dança. Se o papo for balada, chega junto você. Esse é o Mega Show 3D. Ela só quer curtir, ela só quer zoar. Ao som do Mega Show, dança, dança. Se o papo for balada, chega junto você. Esse é o Mega Show 3D. Manda Pérola Negra! Aí, menino! Ela só quer curtir. Ao som do Mega Show, dança, dança. Se o papo for balada, chega junto você. Esse é o Mega Show 3D. Ela só quer curtir, ela só quer zoar. Ao som do Mega Show, dança, dança. Se o papo for balada, chega junto você. Esse é o Mega Show 3D. Jarata. DJ Chuva, o Garoto do Melody. Alôzão pra galera do nosso grupo do WhatsApp, Família Melodix. Há uma chance pra gente se encontrar. Há

vou te amar, não importa a hora e nem o lugar. Vou te seguir, quero estar com você. Oh, é hora do show, segura essa emoção e vem força seu coração. Com LC Juninho, LC Nandinho, agora é tudo feito. Grite bem alto. De mim, que legal, parabéns pra você. Olha aí, você zombou da minha cara, disse que eu não era nada pra você. E aí, tá feliz por me ver assim? Mas me conta o resto. DJ Arthur do estúdio RS Produções, me fala se essa mina tem o meu jeito quente de te amar. De mim, que legal, parabéns pra você. Olha aí, você zombou da minha cara, disse que eu não era nada pra você. E aí, tá feliz por me ver assim? Mas me conta o resto. DJ Arthur do estúdio RS Produções, me fala se essa mina tem o meu jeito quente de te amar. E o povo em volta, dançando igual. o corpo pro alto. Tá todo mundo dançando o moalco. Tá dando pra trás, imitando o Michael. Tá todo mundo dançando o moalco. Au, au, au. É o moalco, ninguém viu nada igual. Au, au, au. É o moalco, tu tá tudo rico. Garotinho do Melody. Dani, estúdio Mini Matrix. Me diz se é verdade. Me disseram que ele está casando. Você não sabe como estou sofrendo. Escuta o que eu vou te dizer. Vieram me falar. Que a pouco você veio me enganando. Já estava até fazendo outros planos. E que um dia ia me deixar. Eu tava te amando, covardia cê me enganar, cê não sabe o que é amar. Eu tava te amando, covardia cê me enganar, cê não sabe o que é amar. Eu me apaixonei, eu me dediquei, eu me entreguei, somente a você. Você não sabe como estou sofrendo. Escuta o que eu vou te dizer. Vieram me falar que a pouco você veio me enganando. Já estava até fazendo outros planos. E que um dia ia me deixar. Eu estava te amando. Eu estava te amando. Covardia cê me enganar. Cê não sabe o que é amar. Eu estava te amando. Transforma essa blusa do Manolito em uma da Pitbull. Garrapatinho, agarradinho, pop que é bom. Vamos a pegar o busão, pop que é bom. Absoluta é uma marca incomum, mas a massa fica se pascolando a calça no bumbum. Hey, faz a chapinha, piercing no umbigo, uma melissa que é bom. Junte isso tudo e seremos então princesa do pop. Stephanie é top. Agora o Paraíba tem o CD Melody. Melody com DJ Gilva. Criatividade e inovação. Me lembro de você olhando para mim, dizendo eu te amo e com você quero casar. Lembro de você, o meu corpo a beijar, carícias e amor que me fazem chorar. Desde que você se foi, eu fiquei sozinho nesse quarto vazio. E que fazendo você dançar. Eu de amor que me fazem chorar. Desde que você se foi, eu fiquei sozinho nesse quarto vazio. Equipe furiosa já detonar. Foi nessa equipe onde eu te encontrei. Equipe. Vai te envolver.

manhã tá amanecendo, o sol saliendo, e amanezco al lado tuyo, bebé. Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer. Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer. Pero qué clase rumba, pa, la que yo fui anoche, que. No recuerdo lo que sucedió. Pero qué clase rumba, pa, la que yo fui anoche, que. No recuerdo lo que sucedió. Pero qué horas son, qué fue lo que pasó, porque paro tiene el carro parqueado en la habitación. Yo no recuerdo, solo sé que amaneció y que tenía un tatuaje que decía písalo. Pero qué confusión, creo que cometí un error, en vez de los tragos y las pastillitas de color. Qué sentimiento, creo que tenía un medicamento, de eso que te maquean, no encontré el pavimento. Son las 6 de la mañana y todavía no recuerdo nada, ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. Ya son las 6 de la mañana y todavía no recuerdo nada, ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. Pero qué clase rumba, pa, la que yo cogí anoche, que, no recuerdo lo que sucedió. DJ Juva, o garotinho do Melody. Pa, la que yo cogí anoche, que, no recuerdo lo que sucedió. Y está amaneciendo, el sol saliendo, y amanezco al lado tuyo, bebé. Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer. Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer. Pero qué clase rumba, pa, la que yo cogí anoche, que. No recuerdo lo que sucedió. Pero qué clase rumba, pa, la que yo cogí anoche, que. No recuerdo lo que sucedió. Este é o CD Melody X, volume 6. Here we go, not long ago, when you walk on the sidewalk. Sensacional, moleque. Sobe.